da vida. Esquece de farol, lombada, contramão e guia. Olha o retrovisor, meu Deus do céu. Por pouco na atropela e manda as tia pra casa do chapéu. Valente sempre nós, agradecido pela sorte. Um tri direto e reto, dando perdido na morte. Qual seja a profissão, requer habilidade. Nós sempre na missão, a mil pela cidade. O circo carro em frente, testa nossa febre. O trânsito é cruel, o que tem mais pé de break. Se tá na correria, cotica, lei de morfo. Qualquer caminho que se pegue, não vai adiante. Os big shock, tudo encosta e dá passagem. Cê tira fé na gente, nós não tá aqui pra massagem. Se fosse pra escolher, não tava nessa cena. Num sábado à noite, o esquema era um cinema. E quem não entende, pensa que nós tá brincando. Os truta do meu time anda sempre esmirilhando. Chegamos, desce logo, por ali pegue passagem. Salvamos outra vida, eu sou piloto de resgate.